mesmo que seja mentira. Mesmo que por brincadeira, nem que eu fique na mira certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão, e você é o meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou quieto, estou com certeza viajando e segurando sua mão.